Eu adorei fazer uma coisa nova destas, um evento. Vamos estar aqui a colaborar com o desporto, não é só o ténis que eu colaboro, colaboro com o ténis, com o futebol, com o hóquei, com as bicicletas, com o BTT. Portanto, estou introduzido no mundo do desporto. E devia muita gente pôr os olhos em mim, porque não venho aqui para fazer ser melhor do que os outros, mas ajudarmos, colaborarem todos um bocadinho. E este ténis, especialmente o ténis, está um bocado desagradado, não é só o futebol, mas que pudessem mais introduzir-se, ajudar a subir este desporto. E para mim é uma novidade e acho que as pessoas também aderiram muito bem.